Juno 34, bom dia, posso te esperar da Lagar. Hoje é 9134, alinhar e decolar de locado 90, vento 1300 graus 29. Alinhar e decolar, posição 90, locado 9134. nós temos um autorizado, decolagem 190, vento 120 graus, 8 nós. Maceió 350 autorizado. Eu preciso lançar de Teorágua após direto. Segura a pista 1-0 com a esquerda, Pernambuco, direção Caju. Controle 1-9-8, acima 5-1-0-6. Eu só repito a saída por ventilado. Sai da Puca, transição Caju. 350 fica aprovado até Maceió. A rota prejuízo no céu tirado após direto, decola da 10, 198 ao controle, 5100 para fundo, Puca Caju é a saída. Olha por cima. Separar. Caminho Centro Recife, por causa do 5 decimal 45, ao término 2000 decimal 85. 2545-2085, azul 9934, obrigado pelo trabalho. Azul 9094, está autorizado com vai direita direto plena. Plano. Plano na onda, 1648. Pode puxar. Seja de lado. Autorizado direto plena. Essa dona com o 0904. Apatão, Zulu, Índia, Vitor. Tem condição de curvar a esquerda na proa 090 por 5 milhas? Afirma proa 010 por 5 milhas, Zulu, Índia, Vitor. Afirmativo, devido ao tráfego dessa posição de 308 milhas com rumo ao Nordeste. Certo, pro ano 0190. O Índia Vitor curva à esquerda, pro 010. Curva à esquerda, pro 0190, o Índia Vitor. Pode ficar, por favor, informa o tráfego dessa posição de 102 milhas rumo ao Nordeste, cruzando nível de voo 080 para nível de voo 050. Só se é. Apatão, Guzilé, Estrango, contato radar, decolagem, estou para nível de voo 090, voo direto point. 090, direto point, estado de volta. Só tem informação, a aeronave que decolou à frente é o perfil conflitante? O controle pediu que mantesse a posição, ok? Azul 4207, essa é a identificação, autorizada a chegar da bom, se deixa para a nível de voo 090, que é naval 015. Azul 4207, mantém a chegada da tela, para os seus programas para abrir 366 para o laminado. O 1094, tráfego superado, 75 horas, 3 meses. Desça para 2.10, autorizado a assinar o procedimento do EOTEX-2. Tem um light, após ser utilizado no localizador. Ok, autorizado. Desça para 2.10, autorizado no localizador. 094, confirma, está fazendo desvios? Negativo. Salvo 621 no portal 6, puxa o back acionamento. Autorizado, puxa o portal, escolha no 621. Manda ataque, escolha 621. Escapa, por favor, se autorizado subir, vai ter um vídeo de 0 e 0. Bom. Decolagem autorizada, pistola 0, 120 graus, 08 não. Decolagem 10, voo na 1 de março. Ok, 207, confirma que é a razão de descida. Eu tô levando as horas nas 5. Aí tem 4207, vamos entrar em certa posição de 1 hora, 30 milhas no nordeste, mantendo o vídeo 0075. Na final, gol 1094. Com 094, você matou no nosso decimal 95. 1895, gol 1094. Boa noite, boa. Vai escapar para gol, se você quiser, eu vou virar a telefa. Virar a telefa, o outro é Papa Gomes, gostaria de descer para 2107. Acho que o outro conseguirá modificar as regras de voo? Então para 3.000, para fazer referência visual, já que é um novo ensaio. Bom, então, por favor, se eu quiser ver se dá até 4.000. 4. Eu ligo 1184, Maria. 1184, contato radar, decolagem, suba para nível de voo 1, corrigindo, suba para nível de voo 370, voo direto, Jamo. Jamo 37, o voo 1184. Fala, voo 621 para o TAC com 181 na moda, Serra da Leão, 24 horas. 181 na moda, 921. Aguarda, a companhia está iniciando push no 01, vai puxar através do 04. Mais inicial táxi para você que vier índico, esperando a 1-8-8-9-5, legal 1-0-1-5. Vai entrar a NASA companhia, apoia, segue a mesma, que é para entrar da gente, dá 1-0-1-5, não quer. Tango 1-3-1, seu plano foi modificado a 0-3-3-2, mantém o VGV 075 com referência de usagem. Toma gama 095. Siga as por favor. Como de ficar na merda, você para mim, já e o permanecer no seu plano. Oscar Papagô, seu plano foi modificado em 1369. Mantenha-se em condições visuais e carregar na 015. Autoridade vestida para o 1510. Acho que eu vou se você está entrando no espaço aéreo não controlado, eu tenho que ligar a frequência para a coordenação e regressar no controle. Confirmando a posição 02, número 2 no setor, aguarda, puxa o Xané. Guarda o Xané, não, Fono 094, Fono 094, Alfa, contato das 10. E Alfa, 10, Fono 094. Batango Zulândia Vitor? Zulândia Vitor na escuta, prossiga o controle. Zulândia Vitor, confirma o irá voar de Aracaju? É, controle de Aracaju, destino final é Maceió, Zulândia Vitor. Antes de Zulândia Vitor, eu entendido que você está voando de Aracaju. Afirma, de Aracaju, Zulândia Vitor. Está puxando até 73, só prossegue via Índia, ponte para dar no 02, 795, negócio no 05. Autorizado via Índia, ponte para dar no 0795, ou meia visão. Eu não, 84, chame Centro Recife. Sequência 25, decimal 45, autônomo 2000, decimal 85. Repetido por 1184. Por 1184, chame Centro Recife. Sequência 25, decimal 45, autônomo 2000, decimal 85. Combinado, equipa acima 2085, 1184. Índia 295, ponto 0,92. Puro 094, após a companhia que estava liberando para 341, posso sair de leste, ponto 08. Sim, após 4207, você matou 1-9, decimal 95. 1-9, azul 4207. Salvador, azul 4207, e Renato 2, 07, cliente do tráfego 1015, reporta o 372. Lateral 372, 142, 07. Siga a ótica, por favor. Quatro, dois, zero, sete, cente, vento no dois, zero, graus, oito, nós, checkpoint, usar pouso, cabeceira na zero deslocada. Baixar travada livre de pouso na zero deslocada, azul, quatro, dois, zero, sete. Uma, meia, dois, uma, decola os quatro, cinco, dezenove, oito, o controle, boa. Dezenove, oito, obrigado, boa. Vamos construir nova sua identificação. Autorizada a chegada da Mari, deixa para medir de voo 080, Senegal 1015. Só ligou 1621, Serra da El, passando agora 1700. Senegal 21, contato radar e colagem, tudo da mídia de voo 360, saída da El. 360, da El, 1621. Travando, acione identificação, mantenha-se em condições visuais, Senegal 1015, está autorizado voar direto para o corredor do lado. Acusou em novembro, precisa para referências visuais para a Unimate. Angoixa, por favor, na escuta do controle Salvador. 21, decimal, 1 no bolso. A 739 da autorizada Duma, nível de voo 060. Passou. 03. Sim. Deixa eu ver, se eu não estou utilizando o seu trash pond, confirma a posição que está no momento, radial e centro do Zé Salvador. Então, por favor, se tudo para nível de voo 050, foi sua de Mari para a chegada Mari. É seu número 3 na aproximação. Esperador no 02895, Renegão no 015, Renegão no 40. 7, Renegão no 40. 198, viu? 198, amigo Alberto. Boa tarde, bom dia, bom dia, 48. Bom dia, 48, contato radar de colagem, chega para mim de voo 350, sai da PUCA. 350 na PUCA, 48. Controle Salvador, eu vou 621, possibilidade de encurtar nossa trajetória de subida? Xanemi 141, autorizado alinhar e decolar, deslocado no zero, vento na 20 graus, 10 nós. Certo, autorizado alinhar, decolar 161-140, 380 metros, deslocado. Sim, a partir deslocado, vento no 20 graus, 10 nós. Bem favorizado, então, a partir deslocado, minha mão para 2 graus. Se e TAP, após o TAP, o programa está abrindo 366 para a RNAT. Afirma sim, voe e TAP, acho que é por favor. Estamos no centro Recife, pelo consumo 25.1, autônomo 33.95. Poderia confirmar a primária? 25.1, o gol no meu detalhe. 25.1, obrigado. 6140-51098, boa. 76140, confirma o CPS Patrônio? 098. 98. Controle Salvador, o Oceané 6140. Oceané 6140, hoje o para 5106. 5106, Oceané 6140. A Tangata 090 tem condições de voar para Ipê? Oceané 6140? 6140. Contato radar na decolagem, estou planejando o voo 350 sobre a PUCA. 350 na PUCA, Oceané 6140. Pode voar a Caju? Oi, Jamo, 6140. Jamo. Thank you. Sapatão Juliette Tango 1-0-1 para Condo, serviço radar encerrado, mantendo o voo 090, chame o controle da Caju, que vai para 20, decimal 3. 203, que é a volta, Sou 1648, chame o centro Recife. 3425 decimal 45, alterna 26 decimal 85. 1-4-0, vou direto para Caju. Direto para Caju, 3-6, 1-4-0. Estou imaginando que eu estou usando direto a rotatória. E confirme intenções de pouso que estão a 017. Agora. Ok? E a gente vai fazer o procedimento para 10 e, se possível, vai arrepender e pousar na 17, caso seja aprovada aqui a avaliação. É. Nós estamos no nosso decimal 95. Você está no 739, tem graça. Então, informador, muito boa tarde, igual no 739, você é muito bom, 739, aproximação da 1-0, passado travado. No 739, sente cabeceira na 0 deslocada, pouso autorizado, vento no 20 graus, 10 nós, ajuste 1015, na 739. 7915, pouso autorizado na deslocada 90. 5, alterna 26, decimal 85. 2545, 2585, janela 6940. Comandor, bom dia, boa noite. 1864, ação de identificação, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050, janela 905. Chegada, boa noite, 64, número 3. Vamos, bom dia. É o 3191, quem tem informação, ótimo. 3191, localizada, cola pista 90, curva direita, saída da El, Leda, Irumi, prossegue UP9857 até Mouso. Controle 1, normal decimal 8, aciona 5142, está 319. Autorizado 340, Volga Leão, Círculo da 10, curva direita da El, Leda, Irumi, UP9857, controle 398, e transponder 5142, está 319191, no gate 05. Reporta custa. Quem acha que é papel gol? É, conforme a avaliadora aqui, vai ser necessário fazer o IRS e não o RNAD agora. Voar na proa do externo para fazer uma órbita e aguardar a nova orientação dele aqui. Qual acha que é papel gol? Você está pensando fazer o IRS completo na proa de Sindra? É, voar na proa de Sindra, quando eu não bloqueio, eu entrar em órbita para ver se a aeronave faz o procedimento de órbita, ok? Ele falou que o senhor está sujeito ao tráfego. Ok, vamos sujeitar o tráfego. Fazendo o possível, estou fazendo a proa de tráfego, ok? A gente falou que foi Sindra mantendo aí no nível de 050. Ok, está na proa de Sindra mantendo 050. Quatro desse para nível de voo 060. 060, voo 090. Fala Salvador, muito bom dia, voo 094, 20 da hora, autorização para Fortaleza. 094, Fortaleza, autorizado, 370, via Pesulo no teste, Bangu, Abu, voz direto. Recola pista 0, curva esquerda, saída mão, transição frote, controle 1, no 9, decimal 8, aciona 5, 1, 3, 4. Autorizado, 5390, Fortaleza, Bangu, Piabuco, Amomo, frote, recola pista 0, controle 1, 9, 8, transponda 5, 1, 3, 4, gol, 1, 0, 9, 4. Isso para nível de voo 0, 7, 0, panorama 0, 9, 5. Papel, você me ajuda, tá fazendo de juros? Juros, tá muito a prova de Aracaju. Apatango, Vilândia, Vitor, 8000 estratos Renan Aracaju, serviço radar encerrado, mantendo o vídeo 0075, fechando o controle Aracaju 7320, decimal 3. Seguindo uma linda consciência de detecção no meu pé, com referências visuais. Vai estar com uma linda e vamos parar o número 3. A escapa com a gol se deita para 3 mil pés. Para 3 mil. Guarulhos, 340 autorizado, Nebizulu no 0, Paio, Pagem, Nebizulu 44, Pagoga. Decola pista no 0, curva direita, saída da El, transição ótima. Controle 1 no 9, decimal 8, aciona 51, 47. Antes de uma aeronave visual. Ok, nós vamos entrar em órbita e não vamos interferir com os tráfegos, ok? Teste e avance no procedimento, mantenha a órbita em cima. Ok, vai manter a órbita. General, fundo meu pé, autorizado a golpes no pé, para a direita, quando eu achar, controle 1 no 9, estima 8, aciona 0174. Renovando o seu sistema de pouso até o processo 198 decimal 95. 198, bom dia, bom dia, bom dia, ajuste 1015, confirma a intenção de pouso? Presidente, reporta na base da 17, Ecos Lula November com 3 checados. Zona 648, eu será decolado para prosseguir na descida e evitar um tráfego fazendo espera em Simbra. Até a presente posto, limite ao localizador, desça para 2510. 1864. Afirmativo, com 864, mantenha para o 030, seu limite ao localizador. É, só mantenha para o propósito. Primeira foto, eu estou ligado a para 2 mil pés, nível 2 mil, já chutou de 2 mil pés. Então, 3198, desça para 4 mil pés, nível 2 mil, já chutou de 2 mil. É, para 4 mil, 0, 864, realizar o ILS 76. Afirmativo, confirme se o glide está em serviço. Afirmativo, consta com o BR fora de serviço. Afirmativo, com 864, devido aos abrir na pista 90, o glide encontra-se inoperante, cabeceira deslocada 380 metros. Seguinte, vai efetuar então o procedimento ILS X-ray sem o glide. Afirmativo, 864, mantenha proa, altos de 2.000 pés, se falar de comunicações, retoma a navegação na posidona. Na 3098, recebe o tráfego da posição de 12 horas, 13 milhas. Já será vetorado, vetoração para evitar tráfego fazendo espera em Simbra. Então, essa é presente pro limite ao localizador. Parlamento, na 3191, no gate 05. Autorizado, puxa o contato, 3191. Apontarado, na 3191. Mantenha a proa, com 864, mas o limite seria mais de 90 de Simbra. Ciente, vai manter a proa. Tá entrando mais de 6 de Juiz? Assim, o que quer dizer que ele já está entregando a rota? Mais uma vez, agora vou trazer para o seu pensamento, curva esquerda pela 0 no 5. Esquerda 0 no 5, limite. Limite será o que demais 1 no 0 de Simbra, da passagem curva do localizador. Corrigindo, que demais 1 no 3, 0 de Simbra. Tá, que demais 1, 3, 0 de Simbra, para Simbra, efeito do sinal de você. E quando possível aproximar visual, a mil pés passando sobre o outro mais, ok? Aguarde, acho que não vai ver. Estou aguardando. Eu vou com o de curva agora esquerda para completar a aproximação visual do setor número 10. Um pouco alto aqui, eu teria que descer aí inicialmente. Vou fazer mais uma horta e descer na perna de afastamento. Negativo, vamos até 3.6 agora. Ok, obrigado. 1864, curva direita para 1.30. Direita 1.30. Fiz uma mais outra direita para 2.6. Papagoco poderá alongar a perna de afastamento e, quando possível, retornar a mil pés. O senhor vai ser guarda número 3. Obrigado, obrigado. É 48, com 7 com vestido, direita, pela 1.40 para o localizador. Afirmativo, com 864, com 7 curva direita, pela 1.40 para o localizador. Direita 1.40 para o localizador. Bom dia, Romero Alfa, decolado aos 14:98, via Corredor Cheia até a volta. Corredor Cheia até a volta, 19:08, via Novo Alfa. Volta, tô no meio, 3:40, cena, campinha. 391, taxi V Índia, com temperador 102, 895, nível 1095, 391. 1095, 395, com espera, vamos trabalhar com 391. Controle Salvador, Papa Romeo, Índia, November Alpha. O November Alpha mantém as condições visuais no metade no Rio das Trevas, no Praia da Barra. Manterá condições visuais no meu pé. No corredor Axé, reportará o farol da barra, o índio no render alfa. É sem mal, Vitor Soldado? É 3-1-8, cuja direita para 1-2-0. Tá sim? 1-2-0. O Vitor Saldado confirma o setor da barra, a gente conhece. Não, até cruzar, até cruzar 3 no pé. O Animar Animar, aqui as pés, decola em coordenação com a 2 e 1 no noite, só lá os 5, as finais 01, 1 no meio. Então, com o vídeo de 1-4-0. Ah, eu vou fazer isso, obrigado. Salvador, meu guardião, muito bom dia. Eu estou 3-1-9-1, com espera da 1-0, pronto. 3-1-9-1, bom dia, não tenho ponto espera. Tá, Matheus, está 3-1-9-1. Vitor, o teu doito é possível? Funcionamento a critério, chama do Cláudio. 895. Volume 62, essa identificação, autorizada a chegada a Mário, desde a NG de voo 050, sem negar 1-0-1-5. O número 2, mantém a chegada até o TAP, depois do TAP, para a Vitor 91 na linha, e mantém o 1-0 deslocado, agilizando a manobra, por gentileza, 3-1-9-1. Afirmativo, agilizando, 3-1-9-1, agilizando, com espera ali, deslocada, 3-1-9-1. 64, solos 19, direita na porta, 21 no rumo. Bom dia. Por favor, iniciando a curva de afastamento. Eu vou falar 207, Guajimirante, hein? Ok. Tá reportado. Eu tenho decolagem autorizada, ventando 200 graus, 10 horas, 3191. Vai ser passando, 3191. Bom, 0044, 0044. 0094, se a gente mantém o ponto de espera. Salvador 8625, transferindo 90.0, boa. Canadá 255, assina identificação, autorizada a chegada a Mário. Isso é a nível de voo 060, CNH 10015. Mário. 060 de esquerda, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3198, tráfego avistado, ajuste 1014, uso autorizado, cabeceira 9 horas deslocada, vento uma centena, 8 horas, 3198. 3198, que foi? Copiou a cabeceira deslocada? Copiei. Ciente. Certo? 21, controle 198, no leste. 19 horas, no contrabalho, tá? 3191, não. Eu quero ser deslocado, você não mostra, não, tá? Tá aqui, 3192. E tá no ativo também, né? Tá aqui, 340 direto letra. 340 direto letra, tá 3191, não. Essa por favor, você já deu se separando no meu pé, reporte visual, com a senhora pistola agora. Ok, vai manter a prova e descendo para 800 pés, camarada visual. 800 pés. Autorizado, curva esquerda, direto sem dó. Golpe, vai, curva esquerda, direto sem dó. Quatro alinhares e uma cena deslocada no vento. Já definiram a cena deslocada, vou usar o nosso quarto. Entra o teu vento, lá atrás você vai reportar no setor, na imagem de colagem.